A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Hoje em dia, uma pessoa só continua imbecil se ela quiser, todos nós sabemos disso, pois a internet é fonte de resposta para todo tipo de dúvida e se soubermos escolher bem ali a fonte certa, obviamente. Mas nas nossas infâncias e adolescências, ali nos anos 80 e também no início ali dos 90, a busca pelo saber ela era feita por livros embolorados, né, Walter Rezende? É, algumas revistas também. As revistas você encontrava no dentista ali com um delay informativo de uns 3 anos, né, cara? Exato. Além de quantas mãos tinham passado por ali, né? Principalmente revistas que tinham moças nuas, não dava pra você ficar pegando. Mas tinha no dentista que você ia? No que eu ia tinha, mas... Na revista de carnaval, né? Outra coisa também que vivia informando todo mundo eram aqueles boatos sensacionalistas ou até mesmo alguns rumores escritos ali em portas de banheiro. Lembra que a galera escrevia em porta de banheiro? Cara, no meu primeiro emprego, a porta do banheiro era o grande jornal da empresa. Eu diria que era o mail da empresa, era a porta do banheiro. Você sabia quem estava comendo quem ali, né? Exatamente. Na porta do banheiro. E se não tínhamos acesso às informações de interesse geral, quem dirá os conhecimentos do submundo ali, né? Da madrugada, que era tão distante dos nossos imaginários, porque a gente não podia sequer botar o pé na rua. Então, e no início dos anos 80, teve um repórter, o Goulart de Andrade, que ele começou a se destacar em um tipo de jornalismo que explorava mesmo esse underground ali da madrugada e da boemia. Ele mostrava aos jovens daquela época que a vida poderia ser mais divertida, com álcool, prostitutas e uma série de outras coisas. Ô Walter, você lembra do programa Comando da Madrugada? Vem comigo. Eu sou um dos maiores fãs do Goulart de Andrade, não só pelo trabalho jornalístico, mas por ele ser o cara que me colocou através da grande televisão ali, no meu primeiro contato visual ali, pela primeira vez, com uma vagina. Um cara que faz isso merece meu amplo respeito, né? Tudo bem que também, por intermédio dele, né, eu tive que debruçar meus olhos em cacetes de travestis. Também mostrava muitos. Isso. E cirurgias de colocação de prótese peniana, mas eu acho que no geral ali valeu a pena. No percurso da carreira do Goulart, ele teve que rebatizar o programa dele com nomes como Plantão da Madrugada, lembra disso? Dependia do canal que ele pulava, exatamente, né? Também Plantão da Noite. Se não me fala a memória, Alexandre, ele fez o giro por todas as emissoras duas vezes. Caramba! Ele passou por todas as emissoras duas vezes. Duas coisas que se mantinham, que era o próprio jornalismo, né, do Goulart de Andrade, e o câmera dele. O Capeta. O Capeta. Vem comigo, Capeta. O Capeta. Lembra por que começou esse bordão aí do Vem Comigo? Não. Logo no começo do programa... Ele falou, com Deus não dava, voltei aqui o Capeta, vem comigo. Ele resolveu fazer uma matéria, lembra da Toco? Sim, Toco House Dance. Exatamente, ele resolveu fazer uma matéria lá, só que ele queria fazer em plano de sequência, com um take só. Você liga a câmera e sai filmando. Na hora que ele foi botar em prática pra dar velocidade, ele tinha, e naquele tumulto, ele tinha que chamar o Capeta pra vir rápido atrás dele. Aí dorme, vem comigo, vem comigo. Não se consegue ser um Hitchcock facilmente. Não, né? Não. E como a gente tinha citado antes, Alexandre, era recorrente prostitutas e travestis ali estarem no programa, né? No que consistia o programa? Era um catado ali que o Goulart fazia com temas da madrugada, temas, né? Temas da madrugada, as exatamente. Coisas que aconteciam ali na madruga. Então era cachaça, era travesti apanhando de policial. Maluco, uma vez eu assisti um... Lembrando que não é um programa policial igual é aquele Polícia 24 Horas, não. É num olhar diferente, era mais jornalístico mesmo, aprofundava mesmo, então. Bacana pra caramba. E o que eu ia citar é que uma vez eu vi um que estavam ensinando como aplicar silicone numa traveca. É Mas silicone... Mas silicone de carro, industrial. Aquele pra você passar no... pneu pretinho? No, pra passar no corvinho do painel, manja do Passat. Acho que eu vi isso também. Porque amarrava, né, assim... Botava uma madeira entre as duas tetas, amarrava uma corda de varal pra segurar, e ali com uma seringa e injetando aquilo, cara. Puta. E eu me lembro da lata da Traveca que tava colocando isso, que tinha colocado na bochecha também, que eu não sei por que diabos acha que você vai deixar as bochechas bacanas botando silicone nas bochechas. Porque fica parecendo uma Elsa Soares do mundo isso, bizarro exatamente. Do Super-Homem. É, parecia uma Elsa Soares do bizarro do Super-Homem, cara. E eu fiquei impressionado com aquilo e o Gular, não tem de fazer isso em casa. Eu já imaginei a minha irmã, que só tinha os ovinhos instalados. Eu vou completar. Me dá o pneu pretinho do caminhão aí. E o medo não era usar o pneu pretinho, porque quem não tinha pneu pretinho, usava outra coisa. Lembra? Água com açúcar pra deixar o pneu brilhante. E encher de formiga depois. Isso, pneu, exato. Cara, eu já fiquei derrota. Imaginando a minha irmã injetando ali água com açúcar nas tetas. Além do universo da sacanagem, tinha temas bacanas, assim. Eu lembro de uma vez que ele mostrou como era a madrugada no metrô, quando o metrô pra fechava. Pra manutenção, né, exato. Cara? Exato. Aí eu lembro até hoje que tinha uma picape F1000. D20, exato. D20. Convertida pra andar nos trilhos, que era a picape da manutenção. Eu vi aquilo, eu queria tanto dar uma volta. Eu queria dar uma volta naquele que, manja, é dois trouxas que fica na alavanca. não fica pau. Eu achei que era naquilo lá. Outra coisa também bacana era o Ceasa, né, cara? Mostrar como era aquela movimentação do Ceasa, vida e obra daqueles carregadores de carro. Sopão do Ceasa. Existe um termo chamado jornalismo gonzo, que consiste no envolvimento do jornalista com a notícia. Por exemplo, aquele filme, lembra do Almost Famous? Sim, quase famoso, traduzido isso. Aqui, né? É um adolescente, ele passa por repórter da Rolling Stone e viaja com uma banda de rock ali pra escrever uma matéria sobre a excursão. Então ele vai anotando. Eu acho legal aquela cena do avião, lembra? Pô, cara, foi que caixa. O avião vai cair, aí todo mundo começa a falar os seus segredos, um comeu a mulher do outro e tal. Aí de repente um cara fala, eu sou gay. Aí o avião sai da turbulência e tem um silêncio sepulcral dentro da aeronave. É muito bom. Então... esse termo jornalismo gonzo, que foi eternizado ali pelo americano Hunter Thompson, eu afirmo que o nosso legítimo representante gonzo brasileiro é o Goulart de Andrade. Sim. Né? Porque ele estava ali sempre envolvido ali nas matérias. Quando ele ia fazer uma matéria de palhaço no circo, ele se vestiu de palhaço e participou do espetáculo. Isso. E depois tal. Acabou virando até naqueles takes de abertura. Esse talvez seja o mais clássico. Outro trecho de matéria que está na abertura, lembra de um parto que ele fez? Que ele participou, cara, era o parto do neto dele. Mas ele era tão maluco que até de puta ele chegou a se travestir. De traveco, ele bateu bolsa. Ele era muito criticado, né, por pesar a mão, né, que a galera achava que ele era meio agressivo, assim, em algumas matérias. Eu acho que dá pra gente ouvir um áudio ali de uma matéria que ele se veste de travesti, como a gente tava falando, e daí ele vai pras ruas ali em uma horda de travecos, me parece interessante. Ela teve mais sorte do que eu. E aí, ela entrou lá naquele carro, né? Ela foi fazer o programa dela. É, agora ali às vezes sai uma sacanagem gostosa e às vezes sai só um programinha simples. O que é um programinha simples? Programinha simples, uma chupadinha, depois a bundinha. Uma sacanagemzinha. Mas vem cá, a bundinha dentro do carro mesmo. Não. Ele leva no hotel. Ah, leva no hotel, né? Olha, que valores, hein, Walter? É impressionante. Que uma centena de milhares de cruzeiros fazia com o homem, cara. Os vídeos estão todos lá no nosso site. Tem uma parte que o traveco dá uma ajeitada, segura o pinto pra trás. O Alexandre tá vendo aqui. Agora eu volto. O traveco. Cara, que atira a primeira pedra quem não tentou fazer isso uma vez pra saber se doía ou não, né? Eu me lembro que ele sofreu várias críticas quando mostrou a autópsia do PC Farias. Também me lembro disso. Ele foi execrado aí pelo restante da mídia. Eu procurei esse vídeo no YouTube, não encontrei, mas achei uma outra matéria aqui com a autópsia do Chico Mendes. Gente, que maluquice. Ele mostrava a autópsia dos famosos. E o Chico Mendes já tava em decomposição, cara. Já tava, cara. Ele tava com o olho esbugalhado. Cara, Simpsons total. E com a pele preta e água escorrendo do lado. É terrível. E... A ouvinte Yumi Nagata, ela conta que ele apresentou uma matéria de um programa japonês sobre sushi erótico. O povo deve ter conhecido o sushi erótico no Faustão, Walter, que uma vez eu acho que no Faustão fizeram um sushi... Inclusive deu até merda pra esse sushi erótico. O que é o sushi erótico? Que nada mais do que uma moça deitada ali, sem as roupas. Oriental. Isso. E sobre o corpo dela, o sushi, né? Sim. E aí você senta do lado e vai comendo o sushi, que pode vir com um gosto de bacalhau. Geralmente só pega ali daquela região, né? Então, mas voltando ao e-mail da Yumi, ela disse que o áudio, ele era em japonês, mas que, para ficar mais engraçado, a matéria foi traduzida de uma maneira errada. E ela mandou o link pra gente. As algas estão escondendo coisas. Aqui tem algas, caranguejos. Depois você não fica cheirando algas? Não, não é muito diferente do meu cheiro, não. Ouvinte do Agente em 86, dê um curtido lá na nossa fanpage no Facebook. Desse jeito vocês vão sacar o que vai acontecer nos próximos episódios. Dá pra mandar histórias. O nosso e-mail falecom@agenteem86.com.br está aberto para vocês darem dicas de novos episódios. O podcast é atualizado toda segunda e quinta-feira. Quem deu a dica deste episódio do Goulart de Andrade foi a Juliana Trevisan. E a Juliana mandou um e-mail pra gente. Já vou abrindo aspas aqui. Eu morava com a minha mãe na Rua Augusta nos anos 80. Ei, beleza, hein? E ela conta que tínhamos um vizinho que era travesti e perdidamente apaixonado pelo Goulart de Andrade. Segundo a minha mãe, a Pamela, o nome de guerra do travesti, certa vez chegou no prédio com um sorriso de um canto a outro, dizendo que tinha conhecido o Goulart. Conhecido o Goulart. Isso no meio de uma noite, e que já estava namorando com ele fazia uma semana. Beleza. Oh, isso, o Goulart de Andrade se meteu mesmo no jornalismo gonzo. Resolveu investigar nas mais obscuras. Mas tem sequência aqui. Ela fala: 3 dias depois, minha mãe encontrou a Pamela chorando na escada de incêndio e ela contou o motivo dos prantos. Quem ela tinha achado que era o Goulart era apenas um segurança de um inferninho que se aproveitou da semelhança com o jornalista e sapecou o traveco de graça pro marido.